Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Cristiana e neste momento estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Esta semana em História da Cruz. Depois há outros que não os aparecem tanto, mas fazem perguntas às crianças. Às crianças? Perguntam pelos pais e pelas mães, se estão em casa, onde vão à noite, se fazem orações de joelhos e o sinal da cruz. Oh, santo Deus! Então espiamos. Já preveniste alguém? As pessoas que conheço, mas não é preciso. Todos sabem que seremos perseguidos se descobrirem que somos cristãos. Por isso temos de ser cautelosos, Helena. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix. Às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24 horas, só aqui na sua Antena Web. Boa tarde, ouvintes da Antena Web, eu sou a Diana Martins e mais uma vez estou de volta para lhe dar a conhecer as mais recentes novidades do mundo das artes. Por isso, fique atento nos próximos minutos e tome nota. Hoje, dia 25 de março, temos mais uma estreia no cinema perto de si. Desta feita, estreia o filme de animação Um Amigo Especial. Icap é um jovem viking que se distingue pela diferença. Ao contrário dos outros, o rapaz tem um grande sentido de humor. Dos mesmos estúdios que criaram sucessos como Shrek, Madagascar ou o Panda do Kung Fu, esta fantástica aventura acontece no lendário mundo dos vikings e dos dragões ferozes. A película, baseada no livro de Cressida Cowell, conta a história de Icap, um jovem viking que em nada se assemelha à tradição dos heróicos exterminadores de dragões. Icap vive na ilha de Berk, onde lutar e matar dragões é um modo de vida. A esperteza e o sentido de humor do rapaz não encaixam bem com a sua tribo, nem com o seu chefe, que por acaso é o seu pai. No entanto, quando Hiccup é incluído no treino de dragão, junto com os outros jovens vikings, ele dá o seu melhor para provar que tem o que é preciso para ser um guerreiro. Torna-se, entretanto, amigo de um dragão ferido e o seu mundo fica de pernas para o ar. O que começou por ser a grande hipótese de Hiccup mostrar o seu valor, torna-se numa oportunidade de criar um novo caminho para o futuro de toda a tribo. Tome nota e não se esqueça, um amigo especial, Como Treinares o Teu Dragão, estreia hoje num cinema perto de si, 25 de março. Em outras estreias temos o filme Pernassus, o homem que queria enganar o diabo. Dr. Pernassus leva o seu teatro de cidade em cidade, oferecendo magia e ilusão juntamente com a filha e os ajudantes. Mas a maldição está cada vez mais próxima. Um filme do realizador Terry Gilliam, com a participação dos atores Christopher Plummer, Jude Law, Johnny Depp, Tom Waits e Heath Ledger. E em primeira fila esta semana, o jogo Fable Tree vai ter uma participação muito especial do rei da comédia inglesa. John Cleese vai dar voz ao mordomo da personagem principal do jogo. Fable Tree desenrola-se através de uma luta pelo trono que, quando conseguida, impõe ao jogador a governação do reino. Conquistada a coroa, é preciso mantê-la com a ajuda de Cleese. O ator George Clooney está neste paraíso, o Havaí, a gravar cenas do seu novo filme, The Descendants. Aos 48 anos, George rodou a sequência num carro e ao ar livre durante as gravações. Shailene Woodley e Nick Krause também integram o elenco do filme sobre a história de um barão e das suas filhas que trabalham para manter a família unida. A previsão de estreia do filme é em 2011. O norte-americano Viggo Mortensen vai substituir o ator austríaco Christoph Waltz no filme sobre Sigmund Freud. O filme de Cronenberg sobre o pai da psicanálise chama-se The Talking Cure e centra-se num triângulo amoroso entre Freud, o seu discípulo Carl Jung e uma jovem com problemas psicológicos, interpretada por Keira Knightley. Ainda não se sabe a data de estreia. Mas se por outro lado é mais amante de um bom livro e do prazer de o ler, esteja atenta às novidades literárias desta semana. E a primeira pertence ao livro Precious, A Força de uma Mulher. É o livro em que se baseou Precious, um dos favoritos dos Oscars. Uma jovem de 16 anos é o cúmulo da discriminação. Com corpo de mulher e coração de menina, é negra, pobre, obesa, analfabeta e está grávida do segundo filho, resultado das violações do pai. Precious, A Força de uma Mulher, de Safir, da Alfaguara, por 15 euros. E o segundo livro intitula-se Milionários Acidentais, um livro baseado na polémica criação do Facebook que fez de Mark Zuckerberg um bilionário. A polémica é real e em 2008 motivou um acordo de contornos desconhecidos entre Zuckerberg e os ex-colegas universitários que o acusaram de lhes piratear a ideia genial. Um livro de Ben Mezrich, da Lua de Papel, por 16 euros. A terceira novidade intitula-se 34 Copa B. Apresentado como um guia prático sobre a mama, a saúde e a sexualidade, reúne testemunhos e explicações, esclarece dúvidas, desfaz mitos e aconselha as mulheres quanto a uma das zonas mais especiais e problemáticas da sua anatomia. Um guia de Ana Paula Áviles, da Academia do Livro, por 14 euros. E num contexto mais infantil, não pode perder Histórias de 5 Minutos para Adormecer. Os livros Histórias de 5 Minutos para Adormecer reúnem em dois volumes histórias que poderão ser contadas em apenas 5 minutos. ideais para serem lidas na hora de dormir, estas histórias podem também animar-lhe noutros momentos do dia. No primeiro volume encontrará as histórias O Gato das Botas, Cachos Dourados e os Três Ursos, O Urso e as Pequenas Carriças, Capuchinho Vermelho, O Bambi, A Pequena Sereia, A Galinha Ruiva, A Branca de Neve, Os Três Porquinhos e O Casamento do Ratinho, enquanto que no volume 2 poderá ficar a conhecer A Bela Adormecida, O Príncipe Sapo, Pinóquio, O Valente Alfaiate, A Bela e o Monstro, Os Músicos de Bremen, Cinderela, O Lobo e os Sete Cabritinhos, Hansel e Gretel e João e o Pé de Feijão. Dois volumes da Porto Editora. O quinto livro anunciado vai para O Mago Aprendiz, de Raymond Feist. Na fronteira do Reino das Ilhas existe uma cidade tranquila chamada Cride. Nessa cidade vive um rapaz órfão de nome Pug. Pug trabalha nas lides do castelo que o acolheu e sonha com o dia em que se tornará um guerreiro valoroso ao serviço do rei. Mas o destino troca-lhe as voltas e acaba por tornar-se aprendiz do misterioso mago Culgan. Nesse dia, o destino de dois mundos altera-se para sempre. Subitamente, a paz do reino é esmagada, sem piedade, por misteriosas criaturas que devastam cidade após cidade. Quando o mundo parece desabar a seus pés, Pug percebe que apenas ele poderá mudar o rumo dos acontecimentos, penetrar as barreiras do espaço e do tempo e dominar os poderes de uma nova e estranha magia. Esta é uma viagem por reinos distantes e ilhas misteriosas, onde o leitor irá conhecer povos e culturas exóticas, aprender a amar e a descobrir o verdadeiro valor da amizade. Mas no seu caminho terá de enfrentar tenebrosos perigos e derrotar os inimigos mais cruéis. Sobre o autor, importa salientar que Raymond Feist é um dos nomes mais importantes no que diz respeito à literatura fantástica. Traduzida em mais de 23 países, O Mago Aprendiz é a sua primeira obra-prima e a base para toda a sua vasta obra, que integra constantemente York Times e do Times of London as listas de best-sellers do New Dawn. E finalmente, o último destaque para a estante desta semana, Como Ser uma Supermamã, de Lauren Thomas. Este livro destina-se a todas as mães que têm consciência de que este é o papel mais importante das suas vidas, mostrando como criar famílias felizes, dando às crianças o melhor começo de vida possível para que estas possam crescer com uma boa base de confiança e de autoestima. Focando 10 capacidades específicas, esta conceituada perita em treino parental estabelece um programa prático e positivo que lhe permite desenvolver a sua experiência enquanto mãe e sentir-se realizada. Aprenda, por exemplo, a alcançar todo o seu potencial em conjunto com o seu filho, a lidar com as situações estressantes, a estabelecer limites de sucesso e a ouvir o que o seu filho tem a dizer, ensinando-o também a ouvir os outros. Se prefere assistir a um bom filme num ambiente mais caseiro, na paz do seu lar, saiba também que já se encontram à venda em DVD mais duas películas. E a primeira pertence ao filme 2012. Roland Emmerich, realizador de O Dia da Independência e O Dia Depois de Amanhã, volta a assinar um filme de destruição apocalíptica baseado na profecia da civilização maia que previa o fim do mundo no ano de 2012. Quando as maiores cidades do mundo se desmoronam e os continentes se afundam, os protagonistas têm de travar uma luta heroica para sobreviver. O segundo filme em DVD pertence ao Corpo de Jennifer. Megan Fox veste a pele de uma líder de uma claque estudantil que, após um ritual de magia negra, se transforma numa assassina sedenta de sangue.

Quanto a espetáculos, pode contar com o concerto de Ney Mato Grosso no dia 29 de abril no Coliseu do Porto e no dia 1 de maio no Coliseu dos Recreios em Lisboa, ambos às 22 horas. Depois do álbum e do espetáculo Inclassificáveis, aclamado pelo público e pela crítica especializada, Ney Mato Grosso regressa com um novo trabalho, Beijo Bandido, que vem apresentar a Portugal dia 29 de abril no Porto e dia 1 de maio em Lisboa. Com direção musical e arranjos de Leandro Braga, Beijo Bandido mergulha numa atmosfera de recital, quase um contraponto à sonoridade roqueira do projeto anterior. O título, inspirado na letra de Invento, de Vítor Ramil, demonstra as intenções de Ney em realizar um projeto no qual a criteriosa seleção de repertório é sublinhada pela sua reconhecida excelência vocal como intérprete. Inicialmente achou que seria um disco de músicas românticas, depois, de pronto, deu-se conta de que se trata de um álbum pop de canções brasileiras. A banda que o acompanha em palco reúne Leandro Braga no piano, Luí Coimbra no violoncelo e violão, Ricardo Amado no violino e bandolim e Felipe Roseno na percussão. O quarteto reedita no palco a sonoridade acústica presente nas 14 faixas do CD homónimo. O guarda-roupa do cantor é novamente assinado por Ocimar Versolato. Ney Mato Grosso trouxe para Beijo Bandido músicas que já tinha pensado cantar. Já queria ter gravado Medo de Amar, de Vinícius de Moraes, mas achava que era uma música feminina e não é, acentuou. O mesmo se deu com Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha. Já a música Cor do Desejo foi entregue a Ney em Maceió durante a digressão de Inclassificáveis por Júnior Almeida, um de seus autores. No repertório estão ainda pérolas do cancioneiro brasileiro, como Tango para Teresa, de Ivaldo Gouveia e Jair Amorim, imortalizado na voz de Ângela Maria, De Cigarro em Cigarro, de Luís Bonfá, e Segredo, de Heriveto Martins e Marino Pinto. Já a parceria de Chico Buarque e É do Lobo, A Bela e a Fera e Nada por Mim, balada de Herbert Viana e Paula Toller, ganham novos contornos. Na linha da MPB Pop, o cantor foi buscar Mulher Sem Razão, de Cazuza, Dé e Bebel Gilberto. Completam o programa algumas canções que fizeram parte de roteiros de espetáculos anteriores ou que foram gravadas em formações diferentes da atual, como As Ilhas, de Piazzolla e Geraldo Carneiro, Doce de Coco, de Hermínio Belo de Carvalho, Invento, de Vítor Ramil e À Distância, êxito de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Por isso, não perca, o custo de entrada varia dos 20 aos 50 euros. E no dia 11 de abril de 2010, pelas 15 horas, é tempo de assistir à festa de aniversário da Rádio Festival no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A festa de aniversário da Rádio Festival é uma referência no panorama musical português. Dezenas de artistas reúnem-se no Pavilhão Rosa Mota para 4 horas de espetáculo. A Rádio Festival, que este ano comemora 24 anos, junta nomes e estilos musicais diversificados, como Herman José, Rita Guerra, Perfume, Camané, Carminho ou mesmo Roberto Leal, Luciana Abreu, entre muitos outros. O espetáculo tem início pelas 15 horas e final marcado para as 19 horas. O custo da entrada é barato, custa 5 euros por pessoa. Quem também vem a Portugal é Jamie Cullum, que vai estar no dia 25 de maio deste ano no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, pelas 21 horas. Cantor, compositor, pianista, guitarrista e baterista, muitos são os atributos do multitalentoso músico britânico Jamie Cullum, que acaba de editar o 5º disco de originais da Persuite. O registro serve de base à digressão europeia que o vai trazer ao Coliseu de Lisboa, dia 25 de maio. Quando lançou o primeiro álbum, em 1999, Heard It All Before, Jamie Cullum estava longe de imaginar quando poderia chegar. Com uma edição de apenas 500 unidades, o disco de estreia rapidamente esgotou e hoje em dia uma cópia original chega a atingir os 700€ em sites de leilões. Depois do segundo álbum, Pointless Nostalgic, em 2002, a notoriedade de Jamie Cullum subiu em flecha, o que valeu ao jovem britânico um contrato com a Universal. O primeiro registro lançado pela nova editora, 20 Something, em 2003, alcançou o galardão de disco de platina e tornou-se no disco de estúdio mais vendido de sempre no Reino Unido por um músico de jazz. O quarto longa duração, Catching Tales, chegou passado 2 anos. Composto de originais e versões, como é habitual na carreira de Cullum, teve em Mind Trick o single de maior sucesso. O novo álbum, The Pursuit, no qual Jamie Cullum volta a deslumbrar, foi editado em novembro deste ano e fez-se apresentar pela versão de Don't Stop the Music, um original de Rihanna. Os preços de entrada vão dos 20 aos 40 euros. Tome nota também do espetáculo Magic of the Dance, que vai estar no dia 18 de abril no Coliseu dos Recreios em Lisboa pelas 20h30, no dia 20 de abril no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra pelas 21h30 e no dia 24 de abril no Coliseu do Porto pelas 21h30. Magic of the Dance, mais de 3 milhões de espectadores. Aclamado pela crítica como o espetáculo mais vibrante e apaixonante do século, Magic of the Dance é uma maravilhosa história de amor que decorre numa Irlanda assolada pela fome, onde o bem e o mal convivem, todo ele representado com umas impressionantes e elegantes danças e com uma precisão fenomenal. A tragédia, a magia e o romance entrelaçam-se no argumento da obra, o que lhe dá grande dinamismo. John Carey, campeão do mundo por diversas vezes, é o responsável pela inovadora coreografia com efeitos surpreendentes e uma encantadora música. Magic of the Dance desenvolveu um estilo único de dança irlandesa que converte o espetáculo numa experiência que cativará tanto os especialistas em dança como o público em geral. O espetáculo oferece uma alternativa à dança irlandesa, com novas coreografias. Magic of the Dance invade o palco com os seus enérgicos passos e saltos, agarra o público desde o início e culmina com o espetáculo final Burning Feet. A formação é composta por campeões de dança irlandesa, assim como figuras de tap moderno americano. Um dos momentos mais extraordinários é quando se alterna o tap dance tradicional irlandês com o estilo americano. Durante os últimos 10 anos, Magic of the Dance tem estado permanentemente em turnê por todo o mundo, em cidades como Paris, Londres, Dublin, Viena, Barcelona, Oslo, Rio de Janeiro, Taipei, Toronto, Tbilisi, Berlim. No seu 10º aniversário, o espetáculo foi relembrado com uma nova coreografia e guarda-roupa, contribuindo com diferentes matizes ao público. É um esplêndido desfile de talento irlandês como nunca se havia visto antes. Magic of the Dance é caracterizado entre os profissionais do género e o público como o mais rápido e técnico baile irlandês. Durante a sua carreira profissional conseguiu mais de 3 milhões de espectadores e realizou uns 2.500 espetáculos à volta do mundo. Os preços de entrada variam entre os 15 e os 48 euros. no dia 2 de maio de 2010, no Santiago Alquimista, em Lisboa, poderá assistir ao espetáculo de Joana Molina. Poucos artistas terão feito a passagem de comediante para a música indie. Joana Molina é um desses casos. Dia 2 de maio, a artista argentina visita o Santiago Alquimista para um espetáculo intenso e intimista, quando apresentará músicas dos 5 álbuns de originais. Natural de Buenos Aires, Joana Molina começou a carreira de atriz numa série argentina de culto, La Noticia Rebel. Em 1996 editou o primeiro álbum, a solo, Rara, a que se seguiu segundo, em 2000. O reconhecimento enquanto cantautora chegou em 2002 com o álbum Três Cosas, que foi considerado um dos 10 álbuns do ano para o New York Times. Após 4 anos de espera, Joana Molina editou o 4º álbum, Sun. O último álbum de originais, Andia, foi editado em 2008. Ao vivo, Joana Molina canta, toca e mistura em simultâneo, sozinha. Uma One Woman Show a não perder, dia 2 de maio, no Santiago Alquimista, pelas 21 horas e 30 minutos. O preço é único, custa 20 euros. Os Alphaville, outra banda emblemática dos anos 80, tocam no Campo Pequeno. Será um concerto nostálgico para comemorar 25 anos de vida da banda alemã, criadora de clássicos como Big in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody, entre outros. No Campo Pequeno, já amanhã, a 26 de março, os preços de entrada vão dos 30 aos 35 euros. Nuno Lopes e Gonçalo Weddington são dois irmãos num dia igual aos outros. Reencontram-se 23 anos depois para descobrirem a verdade sobre o desaparecimento do pai. Está em cena no Teatro Nacional Dona Maria, na Sala Estúdio, até 18 de abril, de quarta a sábado às 21h45 e domingos às 16h15, com um preço de entrada de 12 euros. Chega assim ao fim mais uma fornada de novidades de mais um programa cuidadosamente preparado para si, com novidades para todos os gostos. Para a semana estou de regresso e espero por si, aí desse lado, que é a razão de existir da nossa rádio, a Antena Web. Continuação de uma muito boa tarde, boa semana e seja feliz!